Começa um novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu escolho sempre a corrente alternada. Eu sou a Jéssica e eu vou espalhar minhas pinhas por aí. É bom que você não vai perder, né? Porque sempre vai ter uma pinha na mão, né? Assim. Nossa, eu queria que tivesse vídeo esse negócio às vezes. Um dia vai ter, ou não. Fala galera, aqui o Snake e com a falha da Pegasus Bridge, eu acho que os alemães teriam ganho essa guerra. Bem histórico esse menino. Daí pessoal, aqui é o Lucas Irra, eu vou pegar um ticket para Tokaido e ver um furacão que tá acontecendo lá. Chegamos aqui a mais uma edição do nosso podcast sobre joguinhos que a gente teve contato recentemente, ou não, né? Porque já faz um bom tempo que a gente não dedica um tempo pra falar sobre jogos. A gente guardou vários jogos pra falar nesse podcast que vai estar gigantesco. Então, bora lá. Vai estar? É, estará gigantesco. Eu não sei. É isso aí. É isso aí. Começar com o Snake, já que é o detentor de novos jogos. Ai, meu Deus, gente, eu tô tão feliz. Cara, eu só não dou um beijo em você agora porque a Jéssica tá aqui, ela pode me bater. Mas eu já dei um beijo no Jonathan, então já tô parte feliz. Ganhei dois joguinhos muito bonitinhos, consegui estrear um deles nesse final de semana que passou. E já tinha jogado, mas é Memoir 44. Joguinho muito legal pra jogar. Um X1 honesto, um X1 divertido, um X1 fácil e família pra todo mundo. E por que que eu disse isso? Porque eu perdi as duas primeiras campanhas. Eu visitei recentemente a ex-casa do Snake, agora a casa do pai dele. É. E o pai dele tem uma coleção, assim, de modelismo, assim, em geral, plástico, né? Modelismo, plástico, né? Modelismo, assim. E, cara, eu falei, esse Memoir vai vir numa boa hora. Porque plástico modelismo com temática totalmente militar, né? Uhum. Porque plástico modelismo não é só isso. Mas vamos considerar que ninguém conhece Memoir. Do que se trata o jogo? Do que se trata o jogo? Memoir é um jogo para dois jogadores, com a temática da Segunda Guerra Mundial, em que um vai enfrentar os Estados Unidos e o outro vai enfrentar a Alemanha. É um tabuleiro com um grid hexagonal que você tem tiles de terrenos, né? Que você vai montar campanhas em cima do livro de regras. Então, por exemplo, o primeiro cenário de introdução é o justamente da Pegasus Bridge, que foi um dos primeiros... Uns prelúdios de guerra, né? É uns prelúdios... não tão prelúdio de guerra, porque ele já tava... É os momentos finais, mas assim, é o prelúdio do dia D. Assim. Esse é o correto a se dizer. Que tropas britânicas foram lá no meio da França lá pra conquistar essa ponte, que era um ponto estratégico e blá blá blá. Não é aula de história agora. Mas eu me empolgo. Embora, no jogo faz todo sentido, né? Porque mostra, no caso, vamos citar aqui, nesse cenário, assim, pra galera que não conhece o Memoir, ele tem um mapa lá, além dos tiles hexagonais, você pode considerar que ele tem três seções e você tem como jogar a partir dessas seções, né? É, porque como que funciona toda a parte de movimentação que você tem? O tabuleiro é dividido em três seções, né? Esquerda, centro e direita, em que as peças que você vai comandar, seja elas infantaria, seja elas blindados ou artilharias, você compra cartas que ela vai dizer, mova tantas unidades do lado esquerdo, ou mova todas as unidades no tabuleiro central, mova uma unidade em cada setor. Então você dá esses comandos, e além dessas cartas de comandos, você tem outras cartas de... Eu não lembro agora como que é o nome. Que é, tem umas um nome cartas specials, né? Assim. É como se fossem umas cartas especiais. Então ele diz, ele não especifica um setor. Sim, você escolhe por tipo de unidade, de agrupamento, por exemplo, né? Você pega quatro infantarias ao seu gosto e movimento e ataque. Uhum. Pegue um blindado ou até mesmo cartas do mas tipo... Mas você tá falando de infantaria, blindado, mas o jogo tem miniaturas? Tem miniaturas muito bonitinhas, cara. Pra quem tem saudade daquele balde de soldadinho. Sim. De plástico. Ele tem esses soldadinhos muito bonitinhos, as miniaturas do Sherman, miniaturas do Tiger. Bem bacaninha, cara. Eles são... Cara, nome de tanque, aí o cara decora tudo, é complicado a situação. Desculpa, gente. Desculpa se eu sou fanboy dessas coisas. Você comentou sobre o modo campanha, certo? Sim. Cada mapa do Memoir que você joga, ele tem objetivo, seja eliminar unidades, conquistar pontos, né? Então, que nem eu falei da parte histórica do jogo, ele tem um pequeno briefing do enredo, né, daquela campanha, do que aconteceu, qual que é a unidade que estava envolvida, e ela já dá quais são as regras daquela partida. Uhum. Quais são o número de cartas de comando que cada jogador vai começar, regras especiais, e quais são os objetivos a serem tomados. Por exemplo, nessa primeira campanha da Pegasus, você tem que controlar ou duas pontes, controlar duas pontes e eliminar duas unidades, que cada unidade que você elimina... Mas os dois lados fazem isso ou é diferente pra cada lado? É diferente pra cada lado. Entendi. Isso que é legal. No caso, por exemplo, dos alemães, que eles têm que defender, eles têm que eliminar quatro unidades. Cada unidade que você elimina, que é composta, por exemplo, de infantaria, são quatro soldadinhos, de tanques seriam três tanques. Outra coisa que eu acho que é bem interessante também é porque... Na época que eu tive Memoir, um tempo atrás, a gente até comentou no podcast, é que o jogo, ele tem, entre aspas, um desbalanceamento, por conta do fator histórico. Sim, mas não é tão injusto assim. Sim. Ele, o mapa, as fortificações que tem pra um lado e os benefícios que tem pro outro, ele dá um equilíbrio. Você tem poucas cartas de comando, mas em compensação, a tua posição geográfica no mapa, os teus objetivos que você tem, as tuas fortificações, elas te ajudam com relação a isso. Ou até mesmo os tipos de unidades. Às vezes você tá cheio de infantaria, só que do outro lado tá cheio de tanque. Questão do combate, né? Cada infantaria, os blindados e a artilharia tem um modo de ataque e de movimentação. Uhum. Então a infantaria ela pode andar 0, 1 e atacar, ou ela anda 2 e não ataca. Ela cansa, vamos dizer assim. Os tanques, eles andam 3 casas, né? E atiram a 3 de distância com 3 dados. Ah, tem isso também. A infantaria, por exemplo, se for a 1 de distância, ela rola 3 dados. Se for a 2 de distância, ela rola 2 dados. Se for a 1 de distância, ela rola 1 dado. Uhum. Então é basicamente sorte. É. Olha, tem sorte, porque assim, os dados eles têm resultados, por exemplo, de granada, de flagzinha, das bandeirinhas e outras coisas que vão representar certos tipos de efeitos. Falando já dos efeitos dos dados, ela tem o tipo de unidade que você tem que atacar. Por exemplo, se eu tô atacando uma infantaria, ou ela tem que cair o bonequinho da infantaria, ou ela cai granada. E a estrela, né, também que é. Não, a estrela é só pra algumas cartas que ela funciona. Entendi. Se a carta diz, se cair a face da estrela, acontece tal coisa. E tem a bandeira. A bandeira força aquela unidade a recuar, como se ela estivesse tomando... Suppression. É, um fogo de supressão em cima, né? E ela tem que recuar. Então você força o inimigo a sair do objetivo ou até mesmo impedir um futuro ataque. Sempre vai ter 3 possibilidades a teu favor. 50%, então, no final das contas. É, 50%. Quer ser estressante? Não. Bom... Eu acho, olha só, conhecendo o Ira. O Ira talvez não vá gostar. É. Ele não gosta muito do fator de sorte. Porque o que acontece? Além da sorte dos dados, você tem a sorte de um deck que você compra. Porque o deck, as cartas que tem lá, é um deck único pros dois jogadores. Isso. Que daí vai ativar os setores e as unidades a partir dali. Se tem alguma coisa ruim que eu achei ruim, mas também pode ser que tenha a ver alguma coisa com a estratégia que eu utilizei, é que eu fiquei com cartas só dos setores esquerdo e direito. E todas as minhas unidades estavam no centro. Então eu não consegui dar ordens para aquelas unidades, porque eu tava travado ali no meio. Uhum. Só que o que aconteceu? No começo do jogo, eu peguei todas as unidades e trouxe pro meio do campo. Sim. Então eu não tinha como movimentar aquelas unidades a meu favor. Então, sendo que eu podia ter feito outros objetivos nessas zonas da direita e da esquerda. Então, eu acho que tem um pouquinho dessa parte chata da sorte, que talvez algumas pessoas não gostem, mas acho que na maioria do pessoal que gosta de um wargame não se importa tanto. Você sabe, né, que digamos, essa ideia do Memoir, ele é baseado num sistema que o Richard Borg, né, que criou, que é o Command & Conquer. Tem, uhum. Tem esse pro Memoir, tem o Command & Conquer lá pra Napoleônicos, tipo, pras guerras napoleônicas. Sim. E tem até Battle Lore, que é baseado no universo do Descent, né, que a Fantasy Flight tem. Então, esse formato de jogo tem pra vários jogos, além do Memoir. Sim. E Memoir parece que é o mais simples, né? Porque ele não tem tanto, assim, ele é mais direto ao ponto. Você vai jogar e... Teria que ver também a questão das expansões, porque tem várias outras regras que... São adicionadas. Até mesmo na caixa básica, você tem algumas unidades especiais. Então, com os tokenzinhos ali que você muda a mecânica do como jogo. Como se fossem sargentos e as unidades assim. Na verdade, seriam tropas diferenciadas. Tipo, sei. Comandos, os Rangers, resistência francesa. Verdade. Aquela, porque, por exemplo, se você tá movimentando tua infantaria pra uma floresta, ela acaba o movimento ali e você não pode atacar. Uhum. A resistência francesa, como ela é do local, ela tem aquela parada meio de guerrilha. Então, ela entra na floresta e ela ainda pode atacar. Ela não tem essa penalidade. Então, sempre tem um balanço no jogo. Por mais que você tenha menos unidades, você tem mais cartas de comando, você tá mais fortificado, você tem mais unidades a seu favor. Então, é bacana por conta disso. É um jogo divertido pra dois jogadores. Ele é bem rapidinho. Dá duas partidas na uma hora e meia, no máximo. Vai depender muito do teu nível de estratégia, se você vai querer pensar muito ou só brincar. Ele é bem, bem divertido com relação a isso. Universo diferente das guerras, a gente tem muita paz numa floresta. E eu quero que a Jéssica fale mais aí sobre o joguinho que ela trouxe hoje. Na verdade, não é um universo muito diferente, né? É o mesmo universo. Mas tem menos conflito. Ah, não sei não. Bom, eu tô aqui pra falar hoje de Fotossíntese, um jogo que, inclusive, eu e o Zabos lançamos o overview semana passada, né? Então, quem quiser conferir ele ao vivo e com cores, além do podcast, pode ir lá no canal do YouTube. Mas, enfim, vamos voltar ao objetivo aqui. Fotossíntese é um jogo que chegou agora pela Mandala Jogos, agora em março, né? Ele é um jogo que a gente já tava de olho desde ano passado, quando ele foi lançado lá fora, porque ele é um jogo muito bonito. E se eu não me engano, ele foi indicado e ganhou, né? Um ou dois prêmios de arte. Acho que no Golden Geek ele ganhou na parte de arte, da estética dele, assim, isso. Que é bem legal. Uhum. Fora isso, ele é um jogo estratégico muito interessante, apesar de ele não parecer. Ele não se entrega logo de cara, né? Então, ele é bem simples, isso eu acho muito legal nesse jogo. Ele é pra 2 a 4 jogadores, e cada jogador controla uma estação do ano, né? Então por isso que essa parte visual dele é super interessante. Ele vai ter ali os pinheiros do inverno, e aí tem as árvores da primavera, verão e outono, e ele é um jogo que no tabuleiro ele fica muito bonito, porque você vai colocando suas árvores, que eu acho que, apesar de ser de papel, isso é uma grande vantagem da arte do jogo, né? Sabe o que eu fiquei sabendo? Que tem uma edição lá de fora que é com papel reciclado e fica mais bonito ainda. Ah, imagina, o papel reciclado ele tem uma textura diferente, sim, né? Apesar de ele ser de papel, isso traz essa vantagem de ele ser bem customizável, porque você imagina que miniaturas, ela não seria tão bonita se não fosse pintada, né? Uhum. E ali com as arvorezinhas de papel, ele fica um jogo muito bonito. E ele é praticamente um xadrez um pouco mais avançado, digamos assim. Ele tem ali o seu tabuleiro central, e você nesse tabuleiro central vai colocando suas árvores, semeando, espalhando suas árvores e crescendo elas, até você poder colher a maior árvore e ganhar pontos de vitória do lugar ali onde você estava com ela. E nisso, ele vai requerer um posicionamento muito bom, assim, seu. Especialmente pensando a longo prazo no jogo, porque a cada rodada, né, a cada turno ali dos jogadores, o sol muda de posição, e é essa posição do sol que vai dizer quantos pontos de luz você vai ter para gastar durante seu próximo turno ou não. Porque pode ter ali um coleguinha que botou uma árvore na frente da sua e agora tá fazendo sombra. Então eu acho que ele tem essa jogada muito legal de usar, né, o sol como um recurso estratégico pra deixar o jogo ainda mais complexo do que um simples xadrez. Porque além, só explicando pra galera, né, tem uns tamanhos de árvores diferentes, que é pequena, média e grande, e dependendo de como elas são iluminadas, elas vão gerando sombras a certas distâncias, né? E é bem legal porque às vezes você pensa a longo prazo. Não, aqui eu vou tomar sombra, mas aqui 3 rodadas eu vou ficar coletando pontos de energia, né? De sol, assim. Que daí você pode, com esses pontos, colocar sementes e outras coisas, né? Eu acho que a pegada do Fotossíntese é muito interessante, como a gente fala no overview, que ele traz um fator ali científico de uma maneira muito elegante. Porque na Fotossíntese você aprende na escola o que é fotossíntese, ah, beleza, fica por isso mesmo. Mas ele consegue traduzir nessa mecânica do sol, da sombra, sombra das árvores maiores, menores, de um jeito muito legal. E eu acho que, assim, ele é um jogo muito legal pra crianças entenderem melhor esse processo, de como isso afeta, né? Só que esse fator estratégico que ele também tem é super interessante mesmo pra quem já tá mais forte no hobby, tipo a gente, que gosta mais de estratégia, uma coisa mais pesada, porque ele te faz pensar, ele te obriga a pensar um pouco mais além do que as árvores que você tem ali naquela rodada, naquele momento. E ele é um jogo intermediário, né? Nessa questão até de duração de tempo, acho que vai uma hora ali de jogo, nem isso. Porque você passa ali as rodadas, você pode até incrementar isso colocando um modo mais avançado que adiciona mais uma fase do sol, mas ainda assim é interessante porque existe uma briga, porque como que você vai pontuar, né? A Jéssica falou sobre, dependendo da posição onde você tira as árvores grandes, que onde você pode recolher, elas vão te gerar mais pontos. Então, mais ao centro, maior ponto. Só que tem que considerar, quanto mais ao centro, mais chance de você não receber luz com aquela árvore. Então você pode pensar, ou eu vou ficar aqui fora na borda tomando sol, mas pouco ponto, ou vou arriscar adentrar naquela região mais central pra garantir mais pontos, só que daí você fica limitado à questão de luz que você coleta. A gente jogou em 2 jogadores por enquanto. Talvez em 4 jogadores ainda fica mais apertado ainda. Então, porque você tem que pensar que todo mundo tá colocando árvore ali e mais gente tá gerando sombra, mais recurso que você deixa de receber. Então tem todo esse fator que eu acho bem interessante. Controle de área, xadrez e... Ciência. Cara, isso aí é maravilhoso. A Jéssica tem toda a razão. Eu acho que o fotossíntese se encaixa bem naquele jogo que você tá entre 2 jogos muito pesados, só que você não quer um negócio idiota. Você não quer aquele jogo que tipo, ah, vamos jogar qualquer porcaria, entendeu? Você pode pegar o fotossíntese, que é um jogo super legal, ele vai te fazer pensar, só que ele não é um brain burn, sabe? Você consegue jogar tranquilo com a família, ele tem um assunto que é muito geral, assim, todo mundo vai se interessar, além de ser um jogo muito bonito. Iha! Oi! Olá, eu quero saber qual jogo você vai trazer agora nesse momento pra nós. Nesse momento, vou iniciar uma das trindades que a gente jogou no final de semana. Olha aí. No Unbox. Foi o Ticket to Ride. Tava querendo apresentar. Ó, já começou com um joguinho de trem ali, só avisando. É, exatamente, né? Não tinha que... Tem que manter a fã dos joguinhos de trem. É, então eu tava querendo ali apresentar pra minha namorada, a Paula, que ela é viciada na Steam lá, jogando o mapa da América, do Norte. E eu queria apresentar o mapa da Europa. Aproveitei que tava disponível lá na estante e mantei ali na mesa. Então jogou eu, a Paula e o Rodit. Eu gosto bastante, uma pela vertente de trem. Sim. E outra por ele ser simples de explicar, coloca na mesa, todo mundo já vai entender. Ele é um jogo bem democrático, né? Porque se a pessoa tá perdida, ela vai lá, compra carta e já ajuda ela. Pra falar a verdade, não tem como se complicar muito, né? Sim. O jogo é bem autodidata ali pra você entender o que precisa ser feito. Porque o que ele consiste, né? O jogo vai ter o mapa da Europa, junto com os caminhos onde você vai ter que colocar os seus vagões ali. Uhum. Que, diferente de outros jogos de trem, esse você vai estar comprando cartas coloridas dos vagões, você vai representar uma cor, e você tem que colocar essa quantidade de vagões no mapa. Por exemplo, você está ligando uma cidade A até uma cidade B, e custa 5 vagões ali, você vai ter que colocar 5 cores azuis, por exemplo, se aquilo for incolor, para você preencher aquele local e dominar, ou seja, para você conquistar aquela rota. Assim, nenhuma outra pessoa pode fazer aquela trilha mais de uma cidade a outra. Uhum. A menos que se deitem em condições especiais de 4 ou 5 jogadores, que tem momentos que tem trilhas duplas, paralelas, que daí pode ser ocupado por um jogador e por outro. E também que já é um comparativo, né, com a versão da Europa, que tem algumas trilhas especiais, né? Isso, diferente ali da América lá, dos Estados Unidos com a da Europa, o que vai ser acrescido nisso? A gente vai ter a parte de Ferrybolt, aonde você vai ter que colocar, as trilhas são, se eu não me engano, acho que são todas em colores, porém, entretanto, contudo, você vai ter que colocar uma cartinha de cor ali, a cartinha colorida, uhum, que é a locomotiva. Ou seja, você precisa gastar uma locomotiva junto com os vagões pra criar o Ferrybolt. A outra vertente são os túneis, que daí é bem engraçado, mesmo eu não gostando da aleatoriedade, mas eu acho bacana pro jogo, que você vai colocar a quantidade de vagões pra construir o túnel, uhum, daí você vai abrir 3 cartas de vagões do deck. Se essa carta, se uma delas for igual à cor que você tá colocando ali, fazendo, por exemplo, eu coloquei 3 vagões preto, abrir as 3 cartas do deck de vagões lá fechado. Se sair qualquer carta preta que sair, eu vou ter que adicionar 1 vagão a mais, ou seja, vou estar dificultando mais pra eu estar construindo essa minha trilha no túnel. Se você não estiver preparado, você perdeu a sua oportunidade de criar a rota e passa pro outro jogador. Sim. E a última vertente, que é diferente, é que você pode construir estações nas cidades pra aproveitar a rota de um amiguinho pra você considerar usar como tua. Sim. Pra quando você tá fechado ali, você precisa, pô, me fecharam aqui. Então você tem que usar essa estação pra fazer a tua trilha ali. Só que daí tem uma penalidade. Pra cada estação que você vai colocar, é menos 4 pontos. É, se não me engano, acho que é menos 4 pontos de vitória que você vai ter no final do jogo. E o lance do Ferryboat, dos túneis, é por causa da até mesmo da questão regional lá, da, né? Assim, por exemplo, pra chegar no Reino Unido, você tem que passar por Ferryboat. Isso. E algumas regiões ali realmente passam por túnel, porque tem toda uma parte marítima também. Exato. É bem elaborado, né? E se você for você aprofundar em questão de Ticket to Ride, tem países nórdicos, assim, entre aspas, né? É, tem a Alemanha. Eu acho que tem. Não, e até mudando de assunto, nem necessariamente com o Ticket to Ride, mas também vai sair daqui um tempo o Kickstarter do Rabies of the World Portugal. Então, vai ser em Portugal? Vai. Ah, bacana. Vai ser bem show. Deixa mais um mapa, então. Aumentar a coleção, eu já tenho 3, indo pro futuro. Bem, mas voltando aqui ao Ticket to Ride, então sumarizando como que ele funciona, né? Você vai ter então sua coleçãozinha ali, teu set de vagões pra ser colocados no mapa, e você vai começar com, acho que era, se não me engano, 5 cartas na mão de vagões, e você vai pegar 2 objetivos. Cada jogador vai poder fazer as seguintes ações. Se você comprar um vagão simples, que não seja um Coringa, você pode comprar até 2. Se você comprar um Coringa, você só vai poder comprar o Coringa naquela rodada. Uhum. Ou você vai poder baixar teu set collection ali de cartas pra fazer a trilha no mapa. E também tem a maneira que você compra da própria pilha de maneira a cegas, né? Isso, você vai ter as cartas abertas, são 5 cartas abertas, ou você pode selecionar o da pilha ali, contando que esteja uma sorte, dependendo, você pode comprar um Coringa. Uhum. Sem... Ou às vezes 2, né? É, às vezes 2 se você for sortudo ali, coisa que eu não sou. Você também pode comprar objetivos durante o jogo, caso você não tenha, já tenha completado, né, os objetivos que você começou o jogo, já pode comprar mais, pra tá aumentando a tua pontuação final. Porque o que vai contar a pontuação? Você vai contar a partir dos vagões que você colocar em campo, ou seja, vai ter que colocar um vagão, é um ponto de vitória, 2 são 2, 3 são 4 pontos, e assim vai aumentando. Isso são a pontuação durante o jogo. No final do jogo vão ser abertos os objetivos para contar os pontos. Caso você não tenha completado o objetivo, em vez de você zerar, você vai diminuir da sua trilha de pontuação, ou seja, é um malefício que você vai ter no final do jogo. E daí eu já vou até contar o que aconteceu aí no jogo. E a outra maneira é você ter a maior Europe Express, não me engano, acho que é esse o nome, que é a maior trilha ali, o maior caminho das locomotivas. Acho que todo o Ticket to Ride tem isso, né? Isso, exatamente. E vai ter também se você usou as estações ou não durante o jogo pra contar ou diminuir tua vitória. Uhum. Então, vou contando ali do caso que ocorreu na jogatina passada. Estava eu pra fechar 2 rotas bonitinhas do lado direito do mapa, só que eu estava dando atenção na minha rota maior, que era de 21 pontos ali, e era gigante, era tenso. Eu vi que ninguém estava lá cuidando daquela partezinha do mapa e fui deixando a quietas ali. Uhum. Na hora que eu comecei a fazer aquele objetivo, entrou a Paula e pá, me fechou. Deu beleza, dá pra contornar. Foi lá o Rodit e pá, me fechou. Ficou os 2 me fechando, eu não completei 2 objetivos e acabou que eu fiquei em último no jogo. Sim, você teve muita coisa pra subtrair. Cara, você tava jogando com o Rodit, era capaz dele pegar o outro trem na contramão e bater no teu. Não, mas o Rodit tudo bem, eu aceito, mas pô, meu namorado fazer isso. Ah, mas... Ah, não. Ou era você aceitar ou dormir no sofá, você sabe, né? Tem que dormir no sofá, então. É. Então esse foi o joguinho de entrada aí, que eu acho muito bom pra colocar na mesa, que todo mundo vai rir, vai se ferrar, porque gera um pouquinho de treta assim. Sempre. O que você manda ver aí? Cara, eu vou mandar um jogo que você ia curtir muito, cara. É um jogo chamado Tesla vs. Edison, Guerra das Correntes, né? Traduzindo diretamente. Por mas quê? É porque é um jogo econômico e ele retrata um período histórico que teve toda essa guerra das correntes entre a corrente alternada, a corrente contínua. E quem ganha? Dependendo, pode ser seu coração, pode ser outras coisas, mas exatamente no jogo é o seguinte, porque ele retrata esse período histórico, só que daí você tem toda uma interpretação por conta do que ocorre no jogo. Porque no período histórico teve todo um lance de... O que teve de fatores que envolveu essa guerra das correntes, envolveu tanto a parte de projetos e patentes que foram roubadas e você teve que patentear para garantir que era seu e você ganhar bônus a partir disso. Propaganda, né? Tinha até aquela questão do Thomas Edison, tipo, dando choque de corrente contínua no elefante, mostrando que não dava nada, sabe? Não, ele não matou um elefante com isso? Acho que foi com corrente alternada. Corrente alternada, ele matou Sim. um elefante, cara. Só pra mostrar o perigo dela. É, exatamente. Sim. É um período histórico bem, assim, depois a Revolução Industrial, que foi uma coisa gigantesca, né? Mas falando sobre o jogo em si, ele é um jogo que tem as mecânicas de construção de rota, ele tem mercado de ação, né? Então você vai comparando os títulos das empresas, porque é um jogo de 2 a 5 jogadores, e esse jogo foi lançado em 2014 por uma empresa que fez poucos jogos, mas questão de produção dos jogos, assim, eu e a Jéssica, nós jogamos com o Anderson Butileiro lá do canal Deathmatch, e cara, que jogo bonito, porque a produção é muito, muito bonita. Em questão, assim, das cores usadas, a Jéssica até pode me falar o termo correto, tipo, uma cor meio pastel, assim, é? Sim. Ah, muito bom. Olha só, tô até orgulhoso aqui. É mate. É mate. Não, e é legal assim. Pastel e mate é outra coisa. É diferente. Você tá confundindo com o batom aí. E o lance dele é o seguinte, ele se passa ao longo de 6 eras, e nessas eras você usa suas companhias e seus personagens especiais, que tem o Tesla, tem o Edison, tem mais 3 outros grandes inventores e... É um x1? Ou é não, de 2 a 5 jogadores. 2 a 5. Ele é assim, ó, você tem que pensar, você chegou a jogar o Chicago Express, né? Sim. Ele tem uma coisa bem semelhante por conta de você comprar as ações. Só que você começa com sua companhia com 4 ações, que é sua, e ninguém pode roubar, mas pode comprar ações de outros jogadores. É, ele é uma mistura de Power Grid e Chicago Express. Ô, delícia. Vou jogar na mesa agora. Coloca aí. Eu falei que... Cara, dois jogos bons juntos, meu Deus. Não tem tanta a questão de construir rotas e construir tantas coisas igual, assim, de grande volume igual o Power Grid, mas você constrói ainda. Você faz esse projeto pra você colocar casinhas e ganhar benefícios nas suas companhias, né? De você aumentar o valor dela, assim. Só deixa eu entender as rotas. Ah. O que é essa rota que você fala? Na verdade, não é uma rota. É você alimentar uma cidade com a sua energia, da sua companhia. Ah tá, mas ele é que nem o Power Grid, que já vai ter desenhado ali as linhas de transmissão. Isso, exatamente. E de uma linha pra outra, você tem um custo de tecnologia. Então você tem que avançar a tecnologia da corrente ali que você tem a patente. E nisso você aumenta o valor da sua companhia. Ele é todo bem ligado, assim, entendeu? Pra você avançar em uma área, você tem que ter avançado na outra. Mas você tem um ponto de partida ou vira Power Grid e coloca qualquer mundo? Não, você necessariamente não precisa nem colocar lá. Não é obrigado você colocar. Você pode até jogar sem colocar essas casas. Então é uma opcional. Só que você vai perder muito ponto nisso. Sim. A outra ação que você pode fazer é que tem uma trilha, 3 trilhas assim das correntes. Tem uma corrente neutra, tem uma corrente contínua e tem ainda corrente alternada. Então você pode aumentar e comprando patentes. Conforme as pessoas vão utilizando níveis daquelas correntes, elas têm que pagar pra você também, porque você tá utilizando uma coisa que você patenteou. Entendeu? Tem algum fator histórico contando alguma coisa ali na hora que se pega? Tem, porque além dessas vertentes, né, de colocar e iluminar as casas, de controlar ali a linha de tecnologia e as ações, você também tem a parte de propaganda. E essa parte de propaganda, você consegue recrutar pessoas pra te ajudar ali a evoluir o seu nível no jogo, né? E todas essas pessoas foram pessoas reais. E elas têm um flavor text contando quem elas eram. É muito bacana essa parte. Não, o jogo, assim, ele é muito bem produzido. E essas pessoas que você o seu personagem, né, por exemplo, o Tesla e os personagens que você vai adquirindo lá através de leilão, assim, que é uma das mecânicas que ocorre no começo de cada uma das fases, são 3, e cada fase tem 2 rodadas, você tem atributos. Você tem atributo de invenção, de manufatura, de finanças e de propaganda. Então, você poderia estar sem dinheiro, mas se você fizer uma boa propaganda da sua linha de corrente que você segue, é muito bom pra você, porque você vai mudar a sua posição no turno também, e você vai adquirindo benefícios. É como se você, sei lá, essa história, por exemplo, do elefante, saiu uma manchete no jornal. Isso quer dizer que desvalorizou a corrente do seu amigo e valorizou a sua. Isso vai refletir diretamente na linha de ações, entendeu? E também é justamente isso, né? E é esse cabo de guerra que ocorre. Esse cabo de guerra é muito legal. Eu falei, né, que você tem 3 linhas de tecnologia. Por exemplo, se você quer investir em corrente alternada, você tem que evoluir primeiro, até o nível 4 da corrente alternada, você tem que evoluir a neutra até 4 pra depois evoluir a corrente alternada. Então você tem que, a neutra tem que seguir junto, entendeu? Tem todo um lance, assim, que você tem que usar as ações. E as ações são uma coisa interessante. Por exemplo, você faz a parte do leilão no começo do jogo, com aqueles personagens. Cada personagem que você tem determina a quantidade de ações que você pode fazer. Você pode combinar 2 personagens pra fazer uma ação muito boa, ou você pode gastar 1 pra fazer 2 ações diferentes. Então, o que vai... Cada fase vai adicionando um novo personagem, então, quer dizer, vai aumentando a possibilidade de ações que você pode fazer. Então, necessariamente, não é um jogo demorado. É um jogo que é bem prático, assim, bem rápido. Só que é rápido. Rápido? No máximo, 1h20. Eu acho que gente jogou bem rapidinho, assim. Uma hora e meia, uma hora e vinte, assim. É até uma questão de balanceamento que ele corre, assim. Tudo que você tem que custa dinheiro e valores, assim, pra você fazer na primeira era, tem um custo X. Quando você vai fazer na segunda era, tem custo X vezes 2. Na terceira era, tem X vezes 3. Então, você vai tendo assim. E no final de cada rodada, você vai adquirindo o dinheiro das suas companhias ou da companhia que você compra do seu amiguinho, entendeu? Pra ganhar, então, como é que funciona? É igual o Chicago Express, o mais rico vence. Ah, tá. Simples assim. O cara com mais bufanfa ali vence o jogo. Sim, tem mais dinheiro. Inclusive, comentando sobre a jogatina que a gente fez, né, eu ganhei. Quando o Iha não tá jogando jogo econômico, geralmente sou eu que ganho. É verdade, o último Power Grid você ganhou também. Foi, fui eu também. Só que ele é interessante justamente por causa desse balanceamento. O que aconteceu no jogo? O Zabuza focou ali na linha de tecnologias, tentando pegar as patentes. Eu foquei na parte de construir ali as casas, né, de alimentar as casas com as correntes. E o Butilheiro, se eu não me engano, ele focou um pouco mais em propaganda. Ações. É, comprar ações e tal. Ele focou nessa parte mais de tentar negociar com os outros. Só que o que as casas te dão ali de bônus é muito maior do que as outras partes do jogo. Então, apesar do André ter falado que é opcional, é um negócio que você não consegue deixar de lado. Você tem que controlar, porque são, se eu não me engano, 3 níveis de cidades, tamanhos de cidade, e quanto maior essa cidade, mais popular, com mais dinheiro sua companhia vai gerar. E é um multiplicador muito grande, especialmente no final do jogo. Sim. Então, assim, minha companhia tava muito disparada na frente da deles. E se, por exemplo, falou que cada um teve um foco, se o André tivesse também focado na mesma ideia que você, te atrapalharia? Com certeza. Sim. Chega a ter uma influência. O mapa, o mapa, ele tem uma limitação conforme o número de jogadores também, pra fazer isso, pra causar um bloqueio maior, quanto mais jogadores focarem nessa parte, né? Quem focou ali fui eu, e o Butilheiro do meio pro final do jogo, ele tentou esquematizar, só que também tem uma questão de posicionamento. Se você é o primeiro a colocar, e tem uma região ali que é muito boa, pelo menos pra 3 jogadores, que é muito mais barato de você pular pras outras casas. Uma coisa meio Power Grid mesmo. E aí que você consegue sair na frente. Então ele tem esse negócio de onde focar, em que momento, entendeu? É, e tem uma das ações lá que eu falei, né, de você comprar a ação, mas é legal falar assim que lá embaixo no tabuleiro você tem os valores das ações. Então é como se fosse uma escalada assim de... Uma escadinha, é, uma escadinha, né, assim do valor dela. Então, e embaixo tem o valor que você vai adquirir no final do turno. Seguinte, quando você vai evoluindo, você vai sempre subindo e vai fazendo assim, vai subindo naquela escala, naquela escadinha. É porque assim, imagina que ele é uma escada e a cada nível que você passa, essa escada sobe um degrau. E então ela vai subindo. Isso. Só que se alguém vende sua ação, ela desvaloriza a sua companhia. Então, da coluna que ela tava, ela vai pular direto pro mesmo nível da anterior, que é muito dinheiro a menos, entendeu? Porque a cada coluna, você, dentro dela, tem algumas linhas pra ir subindo até você conseguir passar pra próxima. Explicando, você sobe o lance de escada. Só que você desce rolando. Só que você desce de tobogã. Basicamente. Eu acho esse esquema bem legal de balanceamento, porque ele consegue trazer um pouco do que é o mercado de ações, né? Sim. Quanto mais pessoas estão vendendo sua companhia, mais ela vai desvalorizar. Exato. É uma representação bem boa. É bem boa, assim, tipo, é um jogo assim que você deveria jogar. E, cara, uma coisa que eu tenho que falar desse jogo é que são as notas do dinheiro. Não são papéis, são tiles, mas no formato de nota, assim, são de cartonado. É muito, isso, muito legal. E é bem feito, assim. A arte é, assim, em geral, o jogo é muito bonito, cara. Você olha assim, design? Jessica Ryle, deixa eu ver. Sou aqui. Eu. Jessica Riola. Ela é designer e ajudou na produção do jogo. E daí o designer mesmo, no caso, é o Reiko Gunter. E assim... Ah, vale a pena citar, então. Sim. Esse Reiko Gunter, ele é o designer também do Glory to Home, né? Que é um dos jogos aí também que a galera gosta bastante. Navegando em mares perigosos, violentos, em busca de tesouros, eu estive jogando Piratas. Olha aí, Piratas lá da Geeks and Orcs. Da Geeks and Orcs, cara. Joguinho família muito legal, cara. Família fura olho, né? Claro, claro. E o tipo de jogo que acho que tinha que ter um TCC, né? Ah. Quanto menor a idade, maior a probabilidade de surrar um adulto no mesmo jogo. Sim. Cara, a gente jogou, eu, você, o Raita, né, um amigo nosso, mas as suas duas irmãs, e a gente sofreu. Sim, facilmente. Não, até agora, não, com elas, eu não ganhei esse jogo. Eu quero saber da Jéssica, que teve lá na... A gente teve no stand da Geeks and Orcs, quando ela jogou com crianças lá, e ela... Como foi o resultado? Dá pra considerar o Fábio uma criança, Iha? Porque... Sério, porque eu tomei uma dele e do outro menino que tava jogando com a gente. Eles me focaram loucamente. Eles me deram os dois piratas que você não tem como descartar. E aí eu sobrei com um navio que era bem fuleiro. Nossa. Tipo, assim, eu perdi o jogo epicamente pros dois. Você acha que eles estão ali, são, vamos dizer assim, inocentes e tal. Quando você vê, já era. É. Mas explica. Perdeu. Mas explicando assim, ele é um card game bem rapidinho, 15 minutos, de 2 a 5 jogadores, 15 minutinhos, muito rapidinho de jogar. E o objetivo básico dele é você coletar 5 tesouros daquele deck, uhum, em que todos os jogadores têm acesso. E você pode enfrentar os outros jogadores em busca dos tesouros deles. É, porque você faz um duelo e você vai lá roubar a cartinha da mão da pessoa quando você ganha o duelo, né? É. Vai tirar o Exódio daí? É. O que é legal dele, assim, que eu já vou deixar até um parecer meu, assim, que eu gostei muito dele porque ele é um take death rápido, não é um take death demorado e longo como o Munchkin era. O que é um take death? A mecânica de você fazer aquele amiguinho, toma essa, amiguinho, entendeu? Mecânica de... É. É, porque ele tem muita dessa coisa, você tem o seu barco, né, que você vai melhorando, uh-huh, piratas, você tem outras cartas que você busca no deck, você pode fazer buscas no deck, é, né? Peraí, vamos lá, como é que é? Oi. Então? Você tem cartas na mão, cartas no você deck? Tem, eu não lembro quantas cartas na mão, depende do número de jogadores, na verdade, tem um sim, número de... É, o inicial, sim. Isso. Mas o máximo que você tem pode ter no final, sete. De... São sete? Sete cartas. Você pode fazer duas ações e você pode repetir elas, né? Que é comprar cartas, você compra uma ou duas cartas, você pode baixar cartas, piratas, equipamentos pro barco, e você pode duelar com outro jogador. E tem cartas de ação também, né? Tipo, papagaio, busca tesouro, afogar a galera. É, porque pode influenciar na mão dos outros jogadores. Uhum. Por exemplo, se ele tem um pirata no barco dele, você pode afogar o pirata do, sim, barco dele. Você pode roubar a carta da mão dos outros jogadores sem ver. Sim. Você pode ver a mão dos outros jogadores pra descobrir se ele tem um tesouro ou não. Só que daí você não pode roubar o tesouro. Como que se rouba o tesouro? Além da ação de roubar. Com o próprio duelo, né? Você, uhum, vai desafiar o outro jogador, você vai baixar uma carta de canhão, é de um, dois ou três tiros, e o outro jogador vai se defender com duas cartas. Até duas cartas, até, né? Até duas cartas de canhão. Ele pode escolher uma ou duas. Ou fugir. Ele tem, sim, a probabilidade de... Eu odeio essa carta. Você vai lá gastar uma de três e o cara vai lá, fugiu. Você... É uma tristeza, realmente. Daí, quando você vence o combate, ou se você perde o combate, quem perdeu dá a mão pro jogador, o jogador vai escolher uma carta pra ele. Isso, não é randômico, né? O não cara é vai randômico. Poder escolher. E nessa hora, você pode roubar o tesouro do jogador, né? Só vencendo duelos. Ou roubando sem ver a carta, né? Isso. Você tem essa possibilidade também. Mas é bem engraçado, porque ele tem esse take death, ele tem essa coisa de... Não, vou te ferrar agora. Não, você não vai me ferrar, porque eu estou fugindo pela direita aqui. Sim, horrível. Ou então, não, eu tô confiante aqui, eu tô com dois tiros, vai dar tudo certo. Porque é bem difícil você ter uma carta de três tiros e o cara se defende com três tiros. E assim vai, cara. O Snake até citou a questão dos barcos, né? Mas os barcos e até os piratas amaldiçoados são da expansão, né? Do navegar é preciso. Isso, que daí você também pode ferrar, né? A partida colocando esses piratas que não servem pra nada. Eles só ocupam espaço na tua tripulação e você não pode... E é obrigado a baixar elas. É obrigado, cara. Você não tem o que fazer. E agora a gente vai pra um mundo muito caótico, com a Jéssica aqui falando sobre um jogo muito da hora. Um jogo muito da hora? Sim. Um mundo caótico sendo um jogo da hora. Sim, exatamente. Não parece muito certo, mas beleza. Eu acho que você tá confundindo o jogo aí, viu? Estou. Bom, eu queria falar sobre o Hyperborea, um jogo que recentemente chegou aqui em casa, né? Ele, por enquanto, ainda não tem previsão pra ser lançado no Brasil, e ele é um jogo de 2014, então não sabemos se existe essa possibilidade ainda, mas Hyperborea, ele é um 4X com uma mecânica bem interessante que é o Bag Building. O que que você... Bag Building? Isso. O que que é isso de Bag Building? Você, na verdade, tem ali durante o jogo o que eles chamam de cristais de energia, e esses cristais são cubinhos coloridos. Cada cubinho ele equivale a uma das seis civilizações que tem no jogo, que você pode controlar, né? O jogo é pra até seis jogadores, e conforme o jogo vai acontecendo, você vai pegando pegando esses cubinhos pra colocar na sua bolsinha de reserva. Essa bolsinha é essencialmente o que faz o jogo acontecer, porque a cada turno que você termina, você pega 3 cubos de dentro da bolsinha aleatoriamente, e são esses cubos que vão ditar o seu próximo turno, vão ditar as ações que você vai ter pra fazer no próximo turno. Então isso nele, assim, é um twist de um 4X super interessante. A Jéssica falou das 6 civilizações, é que elas seguem linhas de raciocínio no jogo, porque cada jogador vai ter o seu tabuleiro de ação, onde ele tem praticamente tecnologias iniciais. A tecnologia, digamos, verde é mais pra exploração, a vermelha é militar, a roxa é pra crescimento, então pra você colocar mais miniatura em campo e espalhar a sua influência. Tem a laranjada, que é pra você evoluir as suas trilhas ali de desenvolvimento. De desenvolvimento. E no caso, a amarela é mais pra, digamos assim, recursos e dinheiro e ponto de vitória. E a azul é pra você adquirir cartas de tecnologia, então é uma parte de pesquisa. E cada uma dessas civilizações que segue essas cores tem basicamente um foco nisso, entendeu? Em cada uma dessas vertentes que eu falei dos seus avanços. E você, no seu tabuleiro, na parte central, você tem a trilha de cada uma desses status de exploração e vários outros atributos ali. E conforme você avança e você chega em determinados pontos, né, disso, você vai liberando cubinhos disso, entendeu? Por exemplo, se você vai evoluindo, por exemplo, o status de exploração do 3 pro 4, você ganha um cubinho e já vai direto na sua bolsa. Tá, só deixa eu ver se eu entendi. Sim. Então você vai estar aumentando a tua probabilidade de tirar aquele cubo. Exatamente. Você vai controlando isso aí. Então lembra você... um pouco o Marvel Dice. Lá. Exatamente. O Marvel Dice Masters Warriors tem essa mecânica de bag build, entendeu? Só que daí, em vez de você rolar o dado, você só vai alocando os cubinhos ali. E a forma que você aloca os cubinhos é justamente você vai determinando quais ações você faz. Cada uma dessas vertentes que você vai seguindo, você vai podendo colocar os cubos. Uma vez que você preenche ela, você faz aquela ação. Mas você pode alocar um cubinho lá e esperar que no futuro você utilize, entendeu? Tá, você então vai conseguir cubinhos através das, vou chamar, trilhas tecnológicas ali que você vai estar fazendo. E tem mais algum modo pelo mapa? Porque tem. Eu não peguei. É, então, ele é um 4X, então ele tem a parte de exploração. Você vai começar com 3 tiles ali, que são seu homeland, como ele fala, né? Sua capital. E você começa com 3 miniaturas em jogo. Com essas miniaturas, você tem a ação livre de entrar em cidades e ruínas. Porque qual é a história desse jogo? Na verdade, Hyperborea era uma civilização muito avançada, que chegou no breakpoint em que a energia que eles estavam usando se virou contra eles. Começaram a acontecer terremotos, enchentes, enfim, virou uma loucura. E os magos que moravam ali, né, eles tentaram criar uma barreira pra proteger Hyperborea, mas na verdade eles protegeram o resto do planeta, porque Hyperborea ruiu, explodiu, e o resto do planeta, que são vocês, as civilizações, tá tentando recuperar o que havia lá, entendeu? Então, conforme você vai andando no mapa, você encontra ruína com fantasmas dos antigos habitantes, e você tem que enfrentar eles pra poder entrar na ruína e pegar ali um tokenzinho, que é como se fosse um bônus. Então esse tokenzinho você pode usar pra, por exemplo, pegar um cubo a mais ou realizar uma ação gratuita. Ele te aumenta ali uma possibilidade durante seu turno. Outro aspecto interessante dele é justamente a parte de ciência ali, né? Que é o atributo azul. Você vai ter várias cartas abertas na mesa, cada uma focada em um atributo diferente. E nessas cartas, elas te dão ações a mais. Então, por exemplo, além das ações que você tem no seu tabuleiro inicial, você vai poder ter ações mais fortes. Então, por exemplo, usando um cubo, você conseguiria fazer o que você teria que gastar 2. Coisas assim. Mas ele balanceia como, né? As tecnologias que você compra, você aloca os cubos lá. Só que, diferente quando você aloca no cubo na sua ficha do jogador, que você... Assim que você passa o turno, você sempre vai comprar de 1 até 3 cubos no seu pacotinho. Mas quando você não tiver mais cubos no pacotinho, ocorre o reset, que é o quê? As miniaturas que estavam em cidades e ruínas, elas ficam inúteis. Elas não atacam, elas são só suscetíveis de ser atacadas pelos jogadores. Então, elas só são liberadas quando ocorre o reset. Isso também vai dizer o quê? Quando você usa cubinhos, os cubos que você usa nas suas cartas e tal, que você preenche e você faz a ação, ela vai para a área de cubos usados. E esses cubos só voltam para sua bolsa quando você realiza o reset. Então, assim, cada jogador vai começar com um cubo de cada cor, mais um cubo da sua escolha. Então, você começa com 7, mas conforme você vai evoluindo os atributos ali de várias vertentes, você vai adquirindo novos cubos, Então você, cada vez mais, você quer resetar, mas você compra cubos novos e você fica preso nesse ciclo de você não conseguir resetar, porque às vezes você quer cubos de certa cor e você não consegue. É, a antepenúltima vez que a gente jogou, né, só nós dois, a gente ficou assim uns 10 turnos sem conseguir recuperar nossos cubos, porque a gente tava avançando tanto naquela trilha ali de adquirir novos cubos, que eles ficavam indo pra bolsa e a gente não conseguia pegar o que já tinha usado. Sim, e também faz parte da estratégia de você controlar, como se fosse um deck build, né? Então você pode colocar cubinhos em locais que fica travados pra você não ter eles quando você for comprar, entendeu? Então você pode propositalmente colocar num lugar só pra deixar ele travado aquele cubo, entendeu? Pra você forçar bastante exploração, bastante ataque e assim vai. Deixa eu pegar uma opinião de vocês. Vocês falaram agora que vocês ficaram ali na trilha de pegar mais cubos. Sim. Ele chega a ser tendencioso de você, tipo, você precisa investir naquela trilha pra... Ou você consegue, tipo, ter vertentes diferentes pra evoluir? Então, ele chega a ser essa... Eu acho que não, porque na verdade cada civilização tem um foco e um bônus logo no começo do jogo. Toda civilização tem ali duas que eles chamam de player token, que você tem um poder especial. Então, por exemplo, os roxos, eles começam com outposts como tecnologia. O que é isso? Você coloca um cubo roxo e um incolor, né? Qualquer cor, coringa. E você consegue adicionar uma miniatura onde já tem a outra miniatura sua. Você faz tipo uma clonagem. E outra habilidade deles seria você... Quando você mata o fantasma, você pode substituir ele por uma sua miniatura, só que você não ganha ponto vitória. Exato. Então, cada civilização, ele tem esse... Ele te empurra pra um lugar, entendeu? Só que também, como você já começa com uma pedrinha, né? Um bloquinho de cada cor, a aleatoriedade vai te empurrando pra lugares no seu turno. Isso. Ele me lembra nesse quesito, assim, de te empurrar o novo Civ, o Anil Down. Que conforme você vai usando as ações, você vai tendo que usar outras ações pra se equilibrar, entendeu? Então ele vai te empurrando a usar certas ações e isso ele equilibra bem o jogo. Entendi. O jogo, ele tem a questão do trigger do final do jogo, né? Você pode jogar no modo rápido, médio, né? Médio e também mais demorado. Que são três condições de final do jogo. Uma delas é quando você tem uma área no seu tabuleiro, onde do seu tabuleiro jogador, onde você tem pontos de vitórias, que são os cristalzinhos. Quando você tem 12 ou 15, se você estiver jogando dois jogadores, você atinge uma condição de vitória. Então quando você joga no modo básico, quem atingir uma das condições já acaba o jogo ali, só tem mais uma rodada e depois conta os pontos de vitória. Quem tiver mais pontos de vitória ganha. No modo normal, médio, você tem que atingir duas condições. Não você, pode ser eu atingir uma coisa aqui, ou o Snake atingir outra. Que daí você tem o quê? Se você tiver a quinta tecnologia, você já atingiu outro trigger. Ou se você tiver todos os miniaturas em campo. Então, o jogo ele é muito rápido, assim, é inacreditável o quão fluido e quão rápido esse jogo é. Inclusive, essa parte de flexibilidade de tempo é um fator que eu acho muito legal nesse jogo, porque sempre que você joga um 4x, você acha que vai ser um jogo que vai levar, tipo, no mínimo 3 horas. O Civ e a New Dawn ainda conseguiu reduzir bem esse tempo, mas eu acho que o Hyperborea, ele reduz ainda mais, porque com um objetivo, você vai levar ali no máximo 40 minutos pra cumprir. A menos que os jogadores comecem a tentar deixar o jogo mais longo pra fazer mais pontos de vitória. Mas, por exemplo, eu joguei com a civilização roxa, que é de expansão, né, de colocar miniaturas em campo, e assim, em pouquíssimas rodadas, eu já tava faltando uma miniatura pra colocar em jogo, sabe? Então é um negócio realmente muito rápido. Vocês estão comentando em 4x, o que acontece na hora que um jogador é eliminado? Não, existe, então, possibilidade? Sempre que você começa a sua rodada e você tem menos de 3 miniaturas, você vai colocar uma miniatura automaticamente, então você não é eliminado. E é bem difícil você chegar longe, assim, porque como o jogo é rápido, já falando a questão dos pontos de vitória, o que vai considerar, esse jogo é controle de área, né? Então você tem a questão, ou quando você derrota miniaturas de fantasmas ou de inimigos, você vai ganhando ponto de vitória também. Você tem as tecnologias que te dão pontos de vitória, que elas estão marcadas lá. E você tem os cubinhos. Cada cubinho que você tem que não seja o cinza, ele no final do jogo vai considerar como ponto de vitória. Então se você quiser focar em colocar mais cubos na sua bag, também é bom pra você, porque vai considerar como ponto de vitória. Então tudo que você faz é praticamente uma salada de pontos, assim. Tudo que você faz vai te dar ponto de vitória. Então ele é bem estruturado nisso. Tá, então a gente não vai ter aquele problema de ter um jogador que vai ser eliminado. Não, não tem eliminação. E eu acho que também não tem aquele problema de um jogador ficar muito avançado ou um jogador ficar muito pra trás. Justamente, exato, porque todo mundo começa no mesmo lugar, entendeu? Com as mesmas condições de vitória, digamos assim. Talvez uma coisa que considere nessa questão de talvez o jogador ficar travado é a questão dos terrenos que vão abrindo na exploração. Que daí você, por exemplo, se você entra, pra entrar na floresta, você tem que gastar 2 movimentos. Pra sair de pântano, você gasta 2 movimentos. Pra entrar e sair de montanha, você gasta 2 movimentos. Só que se você passa dentro de montanha pra outra montanha, você não gasta movimento adicional, entendeu? Você vai movimentando normal. Aí eu perdi porque eu esqueci dessa regra. E ninguém me lembra lembro! Bom, pra finalizar, eu acho que o Hyperbora é um jogo que valeu muito o nosso investimento, porque o André, o Zavos, ele é apaixonado por jogos de civilização, ele consegue mesclar essa coisa de desenvolver sua civilização com exploração, e ele é um mundo de fantasia. Eu acho que ele tem esse equilíbrio de temática muito legal, e essa mecânica do bag building torna ele muito mais dinâmico do que um 4X normal, assim, sabe? Onde você tem ali ações mais limitadas e você tem meio que seguir uma trilha, senão você vai ficar muito pra trás. Ele te deixa mais possibilitado de avançar, de conseguir algo no jogo. Além de ser bonito pra caramba esse jogo. É, eu vi na mesa lá, concordo. Achei bem bonito. Sim, chama muita atenção. A arte dele é bem bonita. O mapa, a hora que você abre ele inteiro, fica bem legal, com as miniaturas em cima e tal. Eu acho que é um jogo que vale muito pra quem curte esse tipo de mecânica, de exploração e tal. Só que tá cansado de ficar 3 horas sentado na mesa pra ganhar um jogo, entendeu? Nunca me canso. Eu também, eu tô nessa, apesar de não ganhar. Iha! Oi! Estivemos na Funbox e a gente jogou algumas coisas bem interessantes por lá, né? Isso, acho que eu vou agora fazer um combo que vai ser o Dixit e o Tokaido. Começando então pelo Dixit, que é mais simples e divertido pra caramba. Cara, foi... A gente jogou 2 partidas ali, porque a primeira a gente já pediu mais, porque tava Sim. muito divertido a mesa ali pra jogar. Então, como é que ele vai ser? Ele vai ser o... Ele vai tentar te forçar a usar a criatividade pra você determinar ali, dar dicas, porque você vai ser um narrador. Contar histórias, vamos colocar assim. Ou contar pelo menos uma palavra que vai te dar uma dica do que é uma carta. Por quê? Você vai ter 6 cartas na mão. São cartas abstratas, vou colocar. Cartas diferentes, né? Que você vai ter que dar uma dica daquela carta. E todo mundo, dos restos dos jogadores, vão também colocar uma carta baseada nessa dica. Pra tentar confundir a galera, pra marcar pontos em cima. Não deixar a pessoa que tá colocando, contando a história, marcar a pontuação. Porque o que, que vai ser essa pontuação? Vai ter o jogador que tá contando a história. E se alguém acertar essa a carta dele, que ele tá contando a história, ele vai marcar 3 pontos. E a pessoa que acertou, 3 pontos. Se você conseguiu confundir e fazer uma outra pessoa ali, uma pessoa de acertar a tua carta, sendo que você não é o contador da história, você vai ganhar 1 ponto por aquilo. Caso você é o contador de história e ninguém votou, você deu uma dica muito ruim e ninguém votou na tua carta, todos os outros vão ganhar 2 pontos e a pessoa que contou a história não vai ser pontuada naquela... Ou se for uma dica muito fácil também, você se ferra, né? Isso, todo mundo votou naquela carta porque descobriu que é aquela mesmo, vai ser também isso. Todo mundo marca 2 pontos, menos você que não marca nada. Então essas são as formas de marcar pontuação, porque na hora que o primeiro jogador chegar a 30 pontos, ele já é o vencedor. Ou na hora que acabar essas cartas, que vai ter um deck na mesa, cada carta que você joga ali participando da história, você vai comprar uma outra no final do turno, e vai dando continuidade na história. A gente jogou o Dixit versão normal, e depois a gente pegou o Revelations, que é um... Pra mim, cara, o jogo é muito... As cartas são muito lindas. Sim. Aquele detalhe do ouro das cartas, cara. Como que é o nome disso, Jéssica? Hot Stamp. O que vai mudar das expansões é as cartas vão estar no tema da expansão. Vão ser totalmente diferentes das pegadas ali. São 8 expansões, se não estiver enganado. Muitas expansões. Isso, e cada uma vai estar contando ali uma história. Eu, pra mim, cara, é um jogo muito bom. Eu já tava querendo jogar faz tempo, já via vídeo, já via a galera comentando no podcast. Na hora que eu vi na Funbox, eu falei, não, galera, vamos jogar porque eu quero muito ver isso. E pra mim valeu muito a diversão ali. Foi divertido mesmo. E voltando no assunto crianças que dão surras em adultos, em board games, enquanto eu estava jogando Memoir com meu pai, as minhas 2 irmãs estavam jogando com meu cunhado e o outro pessoal que estava lá no churrasco, o Dixit. A mais nova, a de 10 anos, ganhou 2 vezes a partida, tipo, e ganhou com uma margem grande de pontos, assim. Eu acho que pelo fato dessa coisa de imaginação, de você ser mais inventivo, acho que as crianças têm mais facilidade com relação a isso. É, o que não pode ocorrer, que no nosso caso a gente fez bastante piadinha interna. Então esse é o ponto que daí vai, acho que ele vai ser um divisor entre ter crianças no grupo ou ter adultos. O André fez na jogatina a piadinha do Pum. E eu acho que a criança não ia entender. Ok. Essa até eu tô fora do contexto. Ou ela ia entender melhor que a gente, né? É, porque ali acho que só a Monique acertou. E entendeu das bolhas da água ali, porque tinha uma mulher num lago e tinha umas bolhas no lado dela. Cara, fez sentido, desculpa. Sim. Pra ele e pra Monique fez sentido, porque o cara de sumô lá quase cagando fez muito mais sentido. Cara, fazia muito sentido que ele. Eu botei nesse. E eu emendando então o outro jogo pós-Dixit, pra fechar a noite. noite foi o Tokaido. Você tá falando certo, é o Tokaido. Isso aqui eu confundo o Takenoko, o Tokaido. É do mesmo cara. É do Anthony Bauza, né? Se eu não confundi o nome. E, cara, é outro jogo que também eu tava namorando pra jogar. Uma, pela vertente da cultura japonesa, que cara, eu sou você amante. Cara, você tem... É assim, ou você vai ter jogo de trenzinho ou coisa japonesa, cara. Isso, na hora que uni Japão e trem, cara do céu. Cara, tem o Rays of Nippon, tá ligado, é, né? Eu sei que tem o Nippon. Mas, cara, na hora que tiver uma parte da cultura mais atrelada ao jogo de trem, acho que vai estar divertido. Show. Então, voltando ali ao Tokaido. Ele se passa através de uma estrada que liga Kyoto a Edo, que atualmente se chama Tóquio. É uma das 5 rotas que existe ali entre essas duas cidades. E nessa rota, ela é muito famosa por você conhecer pessoas, pela parte das paisagens, vendas. Então, eu acho que é o jogo mais turístico do universo. Isso, o jogo tenta retratar essa parte da... Antigamente, né? Que era uma rota muito utilizada no Japão. Mas atualmente é uma rota turística. Então ele tenta pegar essa vertente de você ter as vendinhas pra você... Pô, tô caminhando ali de Kyoto até Tóquio. Por que que eu não vou levar uma lembrancinha dessa parada, da próxima? Ou por que que eu não vou ver ali, ó? Vou pegar uma... Pintar um quadro. Vou tomar um banho. Tirar uma foto. Hoje é tirar uma foto, né? Ali da paisagem. Ou tomar um banho ali nas termas. Então o jogo passando nessa vertente eu achei muito bacana. Uh-huh. Além de você estar devotando nos templos, né? Que você vai colocando ali as oferendas pra você, no final do jogo vai ter a pontuação. E, claro, a parte da comida que não deve faltar no Japão, né? Que é obrigatório você, toda pousada que você vai parando, você vai comendo. Por quê? O jogo se funciona no seguinte. Eles são trechos do caminho, onde você vai começar numa pousada, ali em Kyoto, aí vai parar numa próxima pousada e assim vai indo. E no meio de cada pousada, vai ter a parte de venda, vai ter a parte de você tirar uma foto, pegar uma paisagem, vai ter você entrar ali na terma, você vai ter fazer as amizades, assim vai indo. O jogo, então, é baseado em uma pontuação, pontos de vitória, que você vai fazendo conforme você vai trilhando esse caminho. É que você vai fazendo, tipo, coleções, né? Um side collection, assim, que você, por exemplo, vai tirando fotos de um tipo de arrozal, né? Tem os arrozais, você tem 3 fotos diferentes, você vai adquirindo pontos de vitória diferentes, assim. Isso. E é bacana também a mecânica de movimento dele. Sim. Que o último vai fazer ação pra passar os outros. Então, sempre o último vai ser o da vez pra jogar. E dependendo da posição que ele tá, então ele pode fazer mais de uma ação ainda até chegar a ser... até ele passar alguém, né? Pra daí ele passar... Então, ele pode ser ele várias vezes, né? Tipo, por exemplo, se ele tá muito atrás, ele para um lugar e ele vai fazendo passo a passo, ponto a ponto os caminhos, assim. Porque o jogo, ele tem essa questão de ponto a ponto, mas ele tá liberado... Cada local pode ter 1 até 3 passos, né? Isso, exato. Tem essa pegada parecendo o jogo ser simples, só que na hora que você vai jogar ali, você percebe que você pode ser fechado muito fácil. Sim. Dependendo da... Se você é o último a jogar e o cara já tá na... Desculpa aí, né? Desculpa. O cara já traçou uma estratégia, mas você vê que tem um amiguinho sempre caindo nas casas que você queria ali, você fala, pô, sacanagem. É, porque cada jogador, ele vai representar um personagem que tem uma habilidade especial, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu vi que a habilidade do Iha, no caso lá, era chegar pra fazer amizade com a galera, e eu também tinha isso, eu foquei nisso e não deixei ele entrar, entendeu? Exato, eu nunca conseguia fazer amizade com a galera, daí ferrou. E a posição que eu saí ali não foi muito boa, e eu próprio me ferrei durante o jogo. Mas, cara, muito bacana. Eu quero jogar a versão de colecionador ou a versão deluxe dele, porque, cara, deixa o jogo muito mais bonito por causa das miniaturas. É, porque ele tem uns meeples ali, né? E só muda a mecânica com a expansão, né? Expansão, aí tem... Que daí cada um tem uma... É, tem Matsuri e Crossroad, né? Isso. É que daí cada miniatura também tem um poder variável. Aham. Né? Exato. Isso. E esse é um jogo no futuro que eu quero pegar, mas eu quero pegar a versão de colecionador ou deluxe, porque, cara, a caixa é linda. Aham, é verdade. Só pra deixar na estante já vale a pena. É porque ele é todo minimalista, né? A questão da arte, assim, eu acho muito legal. É porque você tá acostumado com jogos assim, com tabuleiros escuros e tal, ia ser todo branco, tudo relax. A própria caixa, ela já é um caixão branco, né? com o título, pronto. Pra mim, eu acho extremamente linda essa Fica parte, de olho também que a mesma empresa, Colossal Games, eu acho que é Colossal Games, tá lançando no Kickstarter o Kamisama. Depois dá uma olhada. Putz, mas já tem o Austrália que eu quero pegar, cara. Fica a dica, de novo, Inside the Box. É muito bom aquele vídeo. Esse episódio é muito legal do Inside the Box. Eu vou mostrar pro Rio depois, é muito bom. Beleza, manda lá então. E pra encerrar esse podcast, eu também vou fazer um combo aqui de dois joguinhos. Um deles é um jogo assim que eu só queria comentar que eu descobri finalmente um jogo bom de, baseado em jogos de luta. Porque eu tinha o Yomi, eu tentei jogar várias vezes e o jogo era muito confuso. E quando eu peguei uma troca, o Battlecon, assim, eu falei, vou dar uma chance de jogos de luta, ainda não tinha me satisfeito, assim, não tinha dado aquela vontade de jogar e realmente o Battlecon é um jogo muito bom. Ele é bom, assim, porque ele é mais intuitivo, ele é um jogo bem prático, assim, porque você vai selecionando cartas de estilo, mais golpe especial. Ele tem aquela questão de força, prioridade e alcance, resumido em três linhas. É isso que você tem que fazer e isso que vai acontecer. Ponto. Se você for aprofundar em questão de regras, ele tem mais várias fases ali, mas se você joga umas duas, três rodadas, você já tá sabendo o que tem que fazer. Eu tô dizendo em questão de poluição de carta, porque no Yomi, era muita informação que você olhava, tá, o que eu faço com isso aqui agora? Eu não sei. Que daí tinha a questão também dos combos, que você emendava uma carta na outra, que daí, tá, eu tenho que ler seis cartas pra tentar fazer um combo de duas, três cartas. É assim, se a galera gosta de jogos como The King of Fighters, Street Fighter, jogos em 2D de luta, ele é uma excelente representação. Além dos personagens serem variados, então ele lembra mais o KOF nessa questão, assim, de ter muita diferença entre os personagens. Mecânica totalmente diferente. Sim, personagens mais tanque, personagens mais control, assim, ele é muito legal. A versão que eu tô jogando aqui no Brasil foi lançada pela Fire and Board, que é o Destino de Ignis, mas o que lançou lá, que o pessoal recomenda jogar, é o War of the Ignis. É uma série gigantesca, assim, eu me arrependi de ter pesquisado, porque eu quero tudo hoje. Que é assim, é muita coisa que tem lá fora. Então tem caixa que tem 30 personagens, e tem um aplicativo que você pode jogar, e a comunidade é bem ativa, assim, então... Componentes de cada personagem, sim. Então além do deck de cada um... É uma caixinha pequena, mas vem 8 personagens, então eu achei bem, bem legal, assim. É, eu que não curto muito jogo de luta, dos videogames e board game não conheço muito, mas na hora que você me apresentou o jogo, cara, eu achei muito bacana. Ele é prático. A parte da mecânica de você juntar ali as duas cartas pra você fazer os poderes, eu achei muito bacana. Sim, porque... Simples e funcional. Sim, e porque cada rodada, assim, qual é o objetivo? É você tentar nocautear o seu adversário ou ter mais vida sobrando quando acabar o 15 rodadas, como se fosse o tempo daquela fase, entendeu? E é tudo estratégico, porque você, quando você usa uma carta, ela vai pra cooldown, então você tem que esperar ela vir, então você fala, opa, o cara vai poder me atacar ou invadir agora, né, por conta de X e Y. Então, você vai criando estratégia, quanto mais você joga, mais fácil você vai decorando os seus adversários, então você tem uma carta de referência dos golpes, e ele é um jogo, além da estratégia de posicionamento e tal, ele é um jogo muito sobre leitura dos outros jogadores, porque você fala, ah, você vai querer atacar, então eu vou tentar aqui desviar. Quando eu joguei com o Snake foi até divertido, porque tinha altos momentos que eu queria atacar de perto e o Snake conseguia lá se esquivar e ia mais longe, pô, perdi uma jogada. É bacana isso, na hora que você entende a maneira que o outro jogador tá pensando ali, nossa, consegue ir counter dele. Com certeza, é um jogo muito da hora. E pra encerrar esse podcast, eu vou falar sobre um jogo, cara, é um jogo que o Ira pegou e muito que... Bom. Muito bom, cara. É um jogo assim, nosso grupo tem uma tendência em gostar de jogos de treta. Desde quando? Desde 2015. Não, isso que o... Deixa eu perguntar, quantos episódios a gente tá? Já tá no episódio 52 agora. 52. São 52 episódios falando de jogos de treta. Sim, cara, não duvido. Cara, tem um cast especial só de treta. É verdade, a gente teve... Assistam lá quem não assistiu não. Escuta lá, por favor. Sim. E outra coisa, né? O que a gente tá falando, na verdade, que é um jogo Lifeboat, que é um dos jogos aí de 2002 já, é um jogo bem antigo, pela Gorilla Games. E ele é um jogo, assim, que ele retrata uma situação muito engraçada, que é um barco, um bote salva-vidas, digamos assim. Que afundou. Isso. É praticamente isso. É um bote salva-vidas, se passa em 1910, que o... Colocando aí, então, entre aspas, o Titanic afundou e você tem os sobreviventes que tem que achar uma ilha. Sim. E na hora que você tá fazendo essa viagem pra achar essa ilha, muita treta ocorre. É, porque vai acabando os seus suprimentos, as pessoas vão tretando com outras, porque tem um aspecto bem interessante nesse jogo, que é o quê? Você ama alguém, mas você odeia alguém. Então você tem todo um fator assim, tipo, será que aquela pessoa tá me amando e tá me ajudando? Ou será que aquela pessoa tá me ajudando porque eu vou matar quem eu odeio ela, entendeu? Esse fator de ame e odeie é o aspecto mais legal do jogo, assim, porque... Que não é revelado, né? Isso é um segredo que você pega lá, então você pode... Porque assim, você vai lá e embaralha as cartas, então você pode se amar, você pode se odiar, então tem muitas coisas. É uma trama de novela, cara? Nossa! Tá, um jogo de bote salva-vida, o que tem de interessante? Primeiro, tem posições dentro do barco. E você quer trocar de posições porque, dependendo se você tá muito na frente, você tem recursos melhores, se você tá muito atrás, você controla o destino da galera. Uhum. Ou seja, você pode influenciar quais eventos vai ocorrer, quem vai morrer de sede naquele turno, quem vai cair do barco, quem remou e vai sofrer sede também. Então tem muitas coisas assim. Então um posicionamento bem interessante. Você fala assim, ah, vou trocar posição com você. Aí você fala, beleza. Ou você vai falar, não. Aí você vai lá, gera uma luta na galera. A galera vai lá, tem porradinha assim que você vai acontecendo. Antes de entrar na porrada, tem toda uma discussão de quem vai ajudar quem, né? Sim. Então tem todo ali, você vai argumentar, não, eu te dou isso. É você pode ir comprar as pessoas. Daí você começa a ir perceber quem que tá amando quem que é inimigo de quem. Então você começa a tentar fortalecer na tua conversa e isso, daí você chama um, já vem outro, porque daí vai querer te defender. Então aí começa, acho que a discussão mais divertida. É, porque assim, no jogo você tem os personagens bem clássicos dessa época. Você tem a madame, o senhor lá com o monóculo, tem a criança, tem um cara francês como se fosse um pintor, tem o marujo, tem o capitão, né? Que isso. São os personagens ali. E cada um deles tem, tipo, um aspecto. Por exemplo, o marujo lá, ele é muito forte, mas ele tem pouca vida. E ele só quer ver o barco pegar fogo, né? Sim, e que normalmente é ele que ferra todo mundo, né? Porque fala assim, eu tô trabalhando um tempão aqui, eu não quero saber. É, e como ele é forte, daí todo mundo quer puxar a sardinha dele pra te ajudar na luta. Sim. Então, cara, ele é o cabo de guerra, praticamente, de não, vem pro meu time, vem pro outro, e vai indo. Até ele fala, não, vou ficar neutro. Não, e o caso que a gente tem que falar é o caso da última partida, a gente foi no aniversário do Ira, mas ele não jogou. Jogou eu, a Jéssica, o Xande, a Monique e o Rudit. E, cara, foi uma zoeira sem fim. Eu porque... só escutava grito do velho. Porque o capitão, ele começou a querer bater em criança, sabe? Foi uma coisa muito zoada. Cara, faltou o Xande aqui pra contar a história dessa jogatina, porque foi absurda. Eu tava de criança e eu amava o capitão, que era o Xande. Só que o capitão me odiava. Aí, ó. Então eu tava tentando ajudar ele e sem querer, em algum momento, acho que eu fiz alguma coisa que ele caiu do barco. Eu não lembro direito o que foi, porque eu não tinha escolha. E aí ele usou isso de artifício pra, tipo, meter a bronca em mim, entendeu? Só que nisso, a Monique, que era o marujo, me amava. Então ele se ferrou tanto, mas tanto. E eu também tinha roubado uma arma do Bruno. Era o Bruno. Roubei uma arma do Bruno e ele sabia que eu tava com aquela arma, então ele ficou na dele. Tipo, não, cara, se vira aí. Eu sei que, tipo, em poucos turnos o Xande tinha morrido. Porque ele tentou mexer comigo. Você percebe, né? Que 1910 era outro tempo, né? Você batia em criança, a criança andava armado. Não, a criança podia roubar e ninguém fazia nada. Porque era mimada, é. Gente. E o lance é o seguinte, o jogo vai encerrar quando ou todo mundo morrer, ou quando você chegar na terra. É, isso aí é a quarta gaivota. Sim, porque a pessoa que tá mais ao fundo do barco, ela vai falar assim, não quero chegar na terra não, vou tentar derrubar alguém aqui na água. É, que nem, a criança começa no fundo do barco, e ela que vai escolhendo quais cartas de navegação vai Quando é criança, é a criança. O começo do jogo é a criança, que vai ser a... Se for 6 pessoas, né? Porque dependendo do número de pessoas... A gente jogou em 4. Uma variação diferente de personagens. É, daí você remove aleatório as cartas ali. Mas quando tem 6, é a criança que é o final. Daí com isso, ela que vai selecionando. E como ela tem muita vida, ela pode falar assim, eu vou começar a deixar todo mundo tretar no barco e morrer. Eu vou ficar por último viva. Então vou ficar controlando, vai demorar mais pro jogo chegar. E ainda rouba da galera sem ser... Exato. Alterada, digamos assim. Então, a criança vai ficar controlando o jogo ali pra, vou deixar me alongar o jogo aqui e vocês que se quebrem à vontade. É um jogo que vai gerar aquelas situações ridículas e engraçadas, vai gerar muita treta. Ele não é tão rápido assim, ele vai demorar uma hora e meia, dependendo, porque tem muita coisa que acontece. Quando eu joguei, demorou 2 horas porque eu matei todo mundo. Ah, sim, você era criança, né? Eu era criança. É o Chuck. Resumindo, pra quem gosta de treta, acho que vale muito a pena colocar na mesa aí, porque as discussões são muito boas. Ele até foi lançado aqui no Brasil, mas o Wii até pegou uma versão lá de fora, né? Uma versão de fora, Sim. Então, acho que... Falamos bastante, né? Falamos bastante, sim. E a gente tem que agradecer alguém, cara. Na verdade, várias pessoas, nossos padrinhos, mas em especial o nosso amigo Guilherme Stank, que é um dos nossos padrinhos, Nick. Stank, que é todo Ladino, vamos pular. Ladino Saltador, né? Cara, em homenagem, a gente vai terminar o cast com Vamos Pular, da Sandy Júnior. Nossa. Não. Pro Stank, ele merece. Não, termina com Jump do Van Halen. Olha aí. Já tá melhor. Então, Stank, você é uma pessoa incrível, eu agradeço novamente aí por ser um dos nossos padrinhos. Então, se você quer ser uma pessoa incrível igual o Stank, ou quer pular mais que ele, né, sendo um ladino saltador, entre lá em padrinho.com.br/jogatinaBG, escolha lá a sua forma de ajudar o Jogatina BG a crescer e produzir vários conteúdos aqui. Muitos vários conteúdos, né, e adquirir recompensas e tal. Então entra lá no padrinho.com.br/jogatinaBG. Isso aí. E além, se você não puder colaborar, mas sua crítica divulgue pros amigos, pra gente sempre estar evoluindo, além da divulgação. atenção. Não esquece também de entrar lá no nosso grupo do Telegram pra conversar com a gente diariamente. Tem altos papos sobre board games, fotos da jogatina da galera. E esse grupo é aberto a todo mundo, então entrem, venham falar com a gente. E acompanhem o nosso canal do YouTube, que também estamos a todo vapor lá. Exatamente. Vídeos da diversão offline, overviews e mais novidades pela frente. Exatamente. Então é isso, gente. A gente fica por aqui e até o próximo turno. Falou. Até mais. Beijo no coração.